of God Almighty. Radio. Controle Salvador, chanelinha 225. Saída 320, solicita direto ao ar, se possível. Direto Eletro, chanelinha 225.